10-10-3. 10, wind 160 degrees, 06 knots. Just for takeoff, 3-5-2-4-1. Oi, boa tarde, eu vou no 097, está no ponto de espera. Boa tarde, gol 097. Mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 097. Então, azul 4031, estamos em frente agora da Quebec, autorização 340 para a Campinas. Minha aeronave? É o azul 413. Bruno 31, ainda não temos o seu plano, aguarde. Ok, gente, vou verificar a companhia. Departure 198, hello. Azul 4131, pode informar o horário do plano? Escuta 97. Devido à separação de tráfego à frente, mesma saída, menor performance, devido à solicitação do controle, 5 minutos para decolagem. 5 minutos para decolagem. Possibilidade do 097, como tem melhor performance também de subida, poderíamos efetuar uma outra saída? É, com velocidade de fala de ouro, estamos no suspeito. Gente. Salvador, tem o 3155, agora pronto para 4. A 3155, autorizado Guarulhos, nível 320, via Perzulu 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 10 por a direita, controle 19.8, aciona 5503, coteja. 320 autorizado para Guarulhos, via de forma Zulu 10. Decolando a pista 10 com curva direita, da Euleda Motiva. O controle 119.8 e o transponder 5503 do TAM 3155. Cotejamento correto, chama para pushback funcionamento. Chama para funcionamento, TAM 3155, graças. Torre Salvador, Olympus, 00. Gono 097, Torre de Salvador. Prossiga. Controle Salvador solicitou que o senhor mantivesse a posição e mesma saída. Vai aguardar o pouso do Força Aérea agora, ok? Pode ser. AB 7200 na escuta da torre? É o Olimpo 00 na escuta, eu sei. Olimpo 00, livre pouso no 0, vento no 50 graus, 0612 de nós. Olimpo 00, ciente, autorizado pouso. Cadê um? Chegou a de cópia? Ah, suspeito. No 097, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, certo? Olimpo 00, solos 18, direita, táxi via Alfa, aguarda na Delta para o cruzamento. Aguarda na Delta para o cruzamento, Olimpo 00. Solo Salvador, passarelo 2232, sinto uma informação de dados. Dá o 0612 de nós. Livre decolagem, dá uma 0097. Estado Valença, nível 080, saída Arbora após DCT. Decola da 10, corrigimos, saída da EL após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 198, aciona 5554, coteja. Trazendo instrumentos para divisores de zero. Segura da direita, decola da dor, curva direita, 1198, código, o controle, código para fazer 5554, para passar de 2232. Confirma o nível? Confirmando nível 080. Pesamento correto, chama para feedback acionamento. Tiro, chamada para feedback acionamento, passar de 2232. No 097, decolou os 20, chame o controle 1198, bom voo. Controle 198, 097, boa tarde. Tentando a liberação com o CGNA. 2327, agora pronto para copo, pra... Não existe um plano repetitivo para esse voo? Negativo, não é do repetitivo, pelo menos não temos o cadastro aqui. Legal, eu vou consultar a empresa. Muito obrigado. Sente autorizado com fins, nível 360, via Pézulo 21. Saída Arbor, transição Elefa, decola da 10, curva direita. Controle 19.8, aciona 5543, proteja. Fechamento correto, chama para feedback acionamento. Série 2232, na escuta? Na série 2232, na escuta? Olimpo 00, autorizado cruzamento 1028 após o hotel Pátio Militar. São Logo 9065. Prossiga. Foi feito contato com a companhia, eles informaram que realmente existe um plano apresentado aí. Deve estar no horário aí de vigência a partir de agora, aí, 15 anos aí. Ok, gente, o plano com certeza tem, porque nós recebemos a FPS. O que nós não localizamos é o slot no site do CGNA. Então o problema não é plano, é slot, então é isso? Afirmo. Claro então. Salvador, boa tarde, Oxané Armenha, 3-1-4, gate 3, pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, né? 9065, pronto para a copa? 9065, prossiga. Autorizado, Galeão, nível 360, via Perzulo 10, saída da Eole da Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5553, proteja. Autorizado, autorizado Galeão, nível 360, uniforme Zulu 10, da Eolita, Motiva, com curva direita, decolando ao 10, desamando 19.8, 5553, com 9065. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamarei. Azul 4131, pronto para cópia. Afirmativo, senhor. Autorizado Campinas, nível 340, via Pé Zulu 10, saída da Eolita, Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5425, coteja. Ok, autorizado então 340, conforme rota do plano, decola lá é da Leda Motiva, com a curva à direita, 198 ao controle, 5425 no transponder, coteja o azul 4131. Fechamento correto, chama para prospeccionamento. Chamaremos. Mike Eco Delta, prossiga. Gente, para o táxi, chame torre 1895. Eco Delta, mantém a escuta. Para a torre. Afirma. Gente, ADEI, pátio 4, autorizado, Mike Eco Delta. Para o táxi do Oxanel, 6-3-1-4-1-3-3 a bordo, 3 horas de autonomia, perna Salvador. Confia pessoas a bordo? 1-3-3. Uno 33? Afirmo, Uno 33. Gente, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia, Alfa, no ponto espera a torre, 1 no IT, sua 95, bom voo. Deputado, no 0 no 3, táxi via Índia, Alfa, ponto espera, 1395, obrigado, bom voo. Solo, azul 4131, no pátio 3, pushback e acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Chama lá. Salvador, boa tarde, rumba 11, final LF, baixado travado. Boa tarde, rumba 11. Aguarde autorização de pouso. Salvador, boa tarde. Oceano 6314, decola de imediato. Afirmo. Oceano 6314, livre decolagem de imediato no 0, vento no 5, 0 graus, 0612 de nós. Livre a minha decolagem de imediato, no 0, vento. Vamos passar. Voo 1620 com a QB. 1620, cópia Recife. Prossiga. Pisado Recife, nível 370, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 curva à esquerda, controle 199.8, aciona 5547, coteja. Estou autorizado então, 620, Aracaju, no... Opa, autorizado Recife, via Puca, via Maracaju, quase 358, decolando 10 com curva esquerda, 198 ao controle, passando 5547, voo no 620. Nível 370. Afirma aqui, 370. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Chamarei 1620. Entendido, afirmativo, rumba 1-1. Rumba 1-1, 2300. Ok, ciente, obrigado, é só para coordenação. Rumbo no 1, livre pouso no 0, vento no 5, 0 grau, 05 nós. Livre pouso, rumbo no 1. Tá pronto para o táxi azul 4131, POP 104, 4 horas e 50 de autonomia, alternando com. Gente, 104 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1 no 8, 95, bom voo. Em frente, Índia Alfa, 18. Mike Eco Delta, frequência livre. último acionamento na posição 8, voo 9065. Autoridade, chama para o táxi. Camarim. Último acionamento, voo 9060, está no... A gente aguarda, será o próximo para pushback no setor. Solo Gol 1-1-69. Prossiga. Autorização. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzolo 1-0, saída da Euleda Bridge, decola da Motiva, decola da 1-0, curva direita, controle 199 decimal 8, aciona 551, não coteja. Autorizado Guarulhos em 360, Apresolo 10. Saída da Euleda Motiva, curva direita, controle 198, código 5561, o gol 1169. Fechamento correto, chama para prospeccionamento. Chama para conta. Salvador, 8, Boa Azul 4131. Boa Azul 4131, a linha aí mantém pista 10. A linha mantém pista 10. Clareza 4, estão um pouquinho baixo, mas bastante claro. Ok, previsão de pushback, então 6209. 5 minutos. Tá bom. Solo 3145, Quebec, autorização, boa tarde. Boa tarde, 3145, autorizado Galeão, nível 360, via Perzolo 10. Saída da Euleda Motiva, decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5563, coteja. Azul 4131, livre decolagem 10, vento no 40 graus, 0,6 dúzia de nós. Livre decolagem, 4131, iniciando. Decola da 10, da Euleda Motiva, controle 198, código 5550. Aerovia Aperzolo 10, transponder 5563. 5563, Aperzolo 10, ok, então 3145, tá no 2. Seja mais correto, chama para o pushback acionamento. Bora. Azul 4131, decolou de 39, chame o controle 198, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Seu voo 9065, 3040, com fins 1175. Paulo Pushback, estamos com 327, posição 1. Gente, aguarde. Aguardando. 9065, gente, 1175 a bordo, altímetro no 013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, bom voo. Índio 2, está seguindo o trabalho. 3, 2, 1, agora temos 09 no táxi, vai passar na retaguarda. Está autorizado após? 3, 2, 1, 7, aguarde, tem 09 e vai passar no táxi na retaguarda, estimado 3 minutos. Volume 2, 0, em coordenação com a equipe de Sola, após saída do, da aeronave da companhia na retaguarda. Autorizado, chama pro táxi. Tráfego, melhor, torre, gol 9065, ponte esperando 0, pronto, visual com a aeronave na final. Ciente, gol 9065, após o passar de tráfego da companhia na final, ali mantenho no 0. Pois o pouso dele ali, mantenho no 0, gol 9065. Afirmativo. Sua saída será Arbora após DCT. Arbora, DCT, sim. Solo gol 1, o Nuno 69, ponte 612, pushback estacionamento. Sente o Nuno 69, aguarde para o pushback. Gol no 869, solos 42, livre à direita, chame no 219. Direita 219 no 869. Solos 869, livrão. 065, livre decolagem no 0, vento no 50 graus, 04 nós. Iniciando no 0, gol no 065. Boa tarde, Tracajá 83, caracterizado na final da 1-0. Tracajá 83, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continua aguardando pista livre, Tracajá. Quero táxi, aguarde autorização. Assim, está aguardando e não estava autorizado ainda. Nós autorizamos duas vezes o 3217, agora aguarde, vamos autorizar assim que possível. Aguarde o 3217. Cajá 83, livre pouso no 0, vento no 50 graus, 04 nós. Livre pouso no 0, para o Cajá 83. Legal, vocês vão estar sempre esperando com o 620. Olho no 98, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Guardando liberação do portão. Alfonso vai manter a Santa Juliette guardando a liberação do portão. Gol 1869. Eco Papa Serra no localizador. Eco Papa Serra, continue a aproximação número 2 para pouso. Tá. Do solo gol no 69. Solo 169, coordenação com a equipe de sol. Faz passagem da aeronave da companhia na retaguarda. Está autorizado, chama para o táxi. Chama o táxi. Para posicionamento, passaria do 2232. Autorizado, chama para o táxi. Terminal 2232. Pode voltar autorizado para o 2237? Afirma, faz passagem do Gol na retaguarda. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o 2237. 1869, qual é a posição? Posição 1, está aguardando o Airbus, vai iniciar ainda o pushback. Obrigado. No inferno, pode receber uma base pela direita, 197, Eco Papa-Serra. Eco Papa-Serra, pronto para o cancelamento? Nativo. Eco Papa-Serra, cancelado 245, base pela direita, reporte para a final. Para a final, Eco Papa-Serra, 97. Torre, Amador, muito boa tarde, Gol no 620. Boa tarde, Gol no 620. A linha mantém, pista 10. A linha mantém 10, Gol no 620. Gente, autorizado base de Aratu, 1000 pés, corredor axé, decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 2654, cotejo. Correto, chama para acionamento. Cajá 83, Solos 46, livre à direita, táxi via Alfa, mantém posição na Delta para ingresso na UTO. Eco Papa Sierra, livre pouso no 7, vento 160 graus, 049. 604, Papa Sierra, baixado trabalho. Gente. Uno 620, livre decolagem 10, vento 160 graus, 049. Tá, livre decolagem, Uno 620, pista na 0. 50, galera. 21.75 a bordo, altímetro 10 no 3, aguarde para o táxi. Aguarda. O passareiro 232 está com 41 no POB, alterna Serra Bravo, Serra Vitor, com 3 horas e 50 de autonomia. 241 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via pátio 3, mantém posição antes do pátio principal. Mantém posição antes do principal, 2232. Casal 83 autorizado, cruzamento 1028 até o pátio militar. Autorizado, cruzamento até o pátio militar, graças. Bom no 620, decolou 48, chame o controle 1998, bom voo. 198, grato, 620, tá bom. 5178, 3 horas e 4, alterna Uberlândia. Gente, 178 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1895, bom voo. 2 horas e 4, 1895, obrigado, bom trabalho. O Gol no 69 pode seguir pro táxi? No 69 segue o Airbus como número 2, via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1895, bom voo. Sente agora como número 2, segue para ponto espera, Gol no 69. Passareiro 2232 seguirá como número 3, após o Boeing da Gol, à sua esquerda, no ponto espera a torre 1895, bom voo. Sente como número 3, após o Boeing da Gol, à esquerda, 2232. Recordado só um minuto para a cópia. 7, pronto, ponte espera, pessoal, Coronado. Gente, após a passagem do trapo na final, Embraer 190, Lima mantém 10, tá? 3, 2, 17. Após a aeronave na final, Lima mantém 17. Te aguarde. Bolo 869, após o passaredo, táxi via Juliette, portão 1. Seguindo o passaredo, Juliette, portão 1, 869. Fica bem. Sol Azul 4144, Ciente Quebec 300, confirma. Ciente saída prevista, arbora, guarde cópia. Massa, estudo. Sol Azul 3145-2, puxa back adicionamento. Aguarde 3145, temos duas aeronaves para passar na retaguarda. Corrigindo, duas para passar na retaguarda na saída e uma ingressando. Aguarda. Delta copia. Autorizado voo local no meu pé, setor sul, decola down no 7, curva direita, corredor axé, controle 119.8, aciona 0125, coteja. Momento correto, então há pessoas a bordo. 4 a bordo, altímetro no 0, no 3. Para acionamento do táxi, chame torre 1-9-9-5, bom voo. Voo 4144, pronto para cópia. Afirmando. Autorizado com fins, nível 340, via Perzulu 21, no sair da bordo, transição é lessa. Decola down no 0, curva direita, controle 119.8, aciona 5573, coteja. Autorizado com fins no 300, decola no 0, curva direita, forma, arbora, elefa, 198, controle 5573, transponder azul 4144. Nível 340, aerovia Perzulu 21. Cliente, confere 4144. Deixa para prospeccionamento. Camará, 4144 azul. A 3217, livre da colagem no 0, vento no 7, 0 graus, 059. Então, 3217. Corre, Marinha 7071. Recebemos 5 pessoas a bordo, confirme. Ciente, 5 a bordo, altímetro 10 no 3 para o táxi, chame torre 19.95, bom voo. Táxi Alfa, repartente da Juliette. Linha 7071, prossiga. 55, só mais um minuto. Tem um 09, vai passar na retaguarda. Ciente, reporte na hotel. Marinha 7071. 3232, tá pronto, ponto de espera, dona Zero. Passaria 2232, mantém o ponto de espera. 3232. Então 3217, decolou 54, chame o controle 1198, bom voo. 3198. 1169, livre decolagem 10, vento 150 graus, 049. Livre decolagem, voo 1169. Fiz 155, coordenação com a equipe de som, após passagem do azul na retaguarda, está autorizado, chama para o táxi. Azul azul, está autorizado, chama táxi, na 3155. 2232, ali mantém, pista no zero. Lima, pena zero, 2232. Linha 7071, tem condições de decolagem com proa sul? Marinha 7071, vento no 50 graus, 04 nós, reporte fora do solo com proa sul. O 1169, decolou e 56, chame o controle 1198, bom voo. 198, graças, uma boa tarde. Na praia está cinza. Confirme para a torre. Marinha para do solo, pronto para decolar. É confirmando, já foi autorizada a decolagem. Reporte atingindo o litoral sul, comprou a sul, vento no 50 graus, 04 nós. Comprou o litoral sul, comprou o litoral sul, Marinha 307. Michael Eco Delta ajustando 0 no 3, reporte no ponto de espera hotel. Correção, Oscar. Oscar, ponto de espera Oscar, corrigindo, Michael Eco Delta. Marinha 7071, no decolou e 57, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reporte na vertical do farol de Itapuã, Marinha 7071. Passaredo 2232, livre decolagem no 0, vento no 50 graus, 04 nós. Livre decolagem, está iniciando, 10-10-10. Colou 58, chame o controle 1998, bom voo. 1098, 1032. Solo San 3445 para o táxi, com 187 a bordo, 3 horas e meia, Guarulhos. Mike Eco Delta, ali mantenho no 7. 5 está com 187. Autonomia 3 horas e 20, 3 horas e meia, Guarulhos. Meu controle 1998. Controle 1998. 1995, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1295, grato. Salvador, boa tarde, dan 3190, aproximação final da 10, baixado de Salvador. Batalha 3190, livre pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 04 nós. Livre pouso, 90, tá 3190. 235. Gente, 235 a bordo, altímetro no 0, no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Via Índia Alfa, ponto de espera da 10, 2895, 3195, obrigado, uma boa tarde. Aqui é Eco Delta, atente à esteira de turbulência do Airbus 321 que pousa pistão no zero, após tem livre decolagem no 7. Vento no meio 0 grau, 05 nós. Três ano quatro cinco, na escuta da torre. 3145 na escuta. 3145 ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, então 3145. Estou em Salvador, Papá Romeu, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reportará a vertical do farol de Itapuã, levantando bem o pé. Tá 3190, solo 02, 1219. 319, boa. Mike Eco Vitor, informação de tráfego, helicóptero, o Mike Eco Delta decolando da pista 107 no momento, vai manter 1000 pés, ok? Acendendo a 1000 pés. O Mike Eco Vitor tá visual com o Mike Eco Delta decolando da 107. O Mike Eco Delta decolou 02, informa helicóptero na proa do farol de Itapuã, mantendo 1000 pés, reporte visual com o mesmo. Mike Eco Delta ciente, está visual com o mesmo, já fora do solo. Distão radial 180, afastará até 1000 pés. O Mike Eco Vitor autorizado prosseguir base pela direita, no 7, perna do vento pela direita, corrigindo. Mike, a começo, autorizado, serra do vento pela direita, 1-0. Tá 3145 na escuta? Tá 3145 na escuta da torre? Tá na escuta da torre, entendeu que é pra ali aí manter, só que precisa manter a posição por mais 30 segundos aqui, ó, a 1 minuto. Sim, então 3145, reporte pronto. Passará. Mike, Eco Delta, prossiga via litoral e chame o controle 1-98. Trabalhar controle 1998, Mike Eco Delta. Salvador, tá 3155, número 2, ponto de espera, totalmente pronto. Gente, é 3155. Sou Salvador, é o Mike Eco Delta, tô ingressando perna do vento pelo setor WIT aqui da 107. Gente, o Mike Eco Vitor, mantenha a perna do vento pela direita no 7, aguardando instruções para girar a base. Informa helicóptero aproximando para a pista 107, no momento 800 pés. Reporte quando visual com o mesmo, na final 107. Manterá a perna do vento, reportará quando visual com o helicóptero. Sou eu, patrulha 03. Patrulha 03, prossiga a aproximação no 7, reporte visual com helicóptero 1000 pés, perna do vento pela direita no 7. Não visual com tráfego, passou a gente para o CEAS. Ciente, reporte final de 2 milhas 17, patrulha 03. Reportar a 2 milhas no final do 17, patrulha 03. Torre, o 3145, pronto. 3145, livre decolagem no 0, vento no 50 graus, 04 nós. Livre decolagem, 3145. Torre, boa tarde, tá com o meu Tango Índia Brava? Tango Índia Bravo, prossiga. Passou, pintou a cor, senhora. Autorizado, cruzamento final, Maranhão. Tango Índia Bravo, negativo, reporte na vertical de Itapuã. Na vertical de Itapuã, vamos ver prosseguir. O Mike Eco Vitor, visual com o helicóptero aproximando no 7? Visual com o helicóptero de aproximação para o 7. Mike Eco Vitor, se encaixa como número 2, reporte na final no 7. Número 2 para o Mike Eco Vitor, reportará na final. Mike Eco Vitor. Patrulha 03, vai prosseguir direto para o pátio ou no 7? Se autorizado, direto para o GRAE. Patrulha 03, conforme solicitado, reporte no solo do GRAE, vento no 50 graus, 04 nós. Reportará no solo do GRAE, trato patrulha 03. Tá 3155, alinha e mantém, pista 1-0. Alinha e mantendo 0, 3155. Mulher Brava, está boa. Tá Tango India Bravo, mantenha a vertical do farol de Itapuã, aguardando instruções para o cruzamento. Aguardando, Tango India Bravo. Torre Salvador, o Mike Eco Vitor, final 17. Mike Eco Vitor, prossiga final no 7, tem condições de realizar pouso pairado? Afirmativo. Mike Eco Delta, livre pouso no 7, vento no meio 0 grau, 05 nós. Mike Eco Vitor, livre pouso, com pairado na 17. Tá 3145, decolou 06, chame controle 1198, bom voo. Salvador, Centro 3628, uma milha do Índia Serra, boa tarde. Boa tarde, Centro 3628, continue a aproximação, aguarde pista livre. Centro 3628, informação de tráfego, helicóptero realizando pouso pairado, cabeceiro no 7, não vai interferir com sua aproximação. 3628, segura a informação. Tá 3155, livre decolagem no 0, vento no meio 0 grau, 06 de nós. Livre decolagem no 0, tá 3155. Tango India Bravo, reporte quando visual Airbus, final de 4 milhas 10. Tá, estou visual comigo. Tango India Bravo, prossiga a retaguarda e reporte final em RMA. Retaguarda do Brasil. RMA é preparado, Tango India Bravo. É a retaguarda do Airbus, ok? É um Airbus. Airbus, é isso mesmo. Tá 3628, em tráfego adicional, helicóptero litoral sul, vai prosseguir a retaguarda do senhor, não vai interferir, ok? Ok, graças à informação, 3628. Corre o Vitor, fica livre, aqui para o Pátio 4. Mike Eco Vitor, solo 08, frequência livre a estacionar. Trulha 03, ciente, solo 08, frequência livre. Oito, livre pouso no 0, vento no 150 graus, 05 nós, check trem. Embaixo travado, livre pouso no 0, 3628. Tá 3155, decolou 40, chame o controle 1998, corrigindo, decolou 08, chame o controle 1998, bom voo. 98, obrigado, boa tarde. Azul 4144, visual com trave na curta final no 0. Afirma. Após a passagem do Airbus na curta final, ele mantém no 0. Azul 4144. Após a linha, mantém 4144. Tá 3628, solo 10, livre à direita 1219. 219, tá 3628. Salve Salvador, boa tarde, tá 3628, livre na 3628. Tá 3628, táxi de Alfa Juliette, posição número 3. Alfa Juliette, posição número 3. 4141. Azul 4144, decolou Azul 1, chama o controle 1198, bom voo. 198, obrigado, por ótimo. Tango India Bravo, reporte no solo da RMAL, ok? O solo controlado é controlado, Tango India Bravo. Tango India Bravo, solo 1-2, frequência livre.